cadeia. É embaçado, não é? Inferno na terra, acredite se quiser. Purgatório com grades, recinto fechado. Lei do cão é a regra. Paraíso de finados, cada um por si. Deus pelo mais forte, respeito é poder. Rondo o anjo da morte à procura de almas ou de corpos mutilados, estupradores mortos, safados degolados. Inferno na terra, eu torno a falar. Pagou comédia no X, eles vão te matar. Amizade e paz, palavra esquecida. É só você e o demônio, proteja a sua vida. O sangue escorre levando a traição. Dorme sempre cabreiro com a faca na mão. A maldade na mente se alia ao cão. Ou mata ou morre, simples solução. Akuma, eu sinto dizer, a verdade é essa, eu não vou esconder. Eu não vou camuflar, pra mídia gostar. Inferno é inferno, eu torno a falar. O fogo queima, o gelo congela. A morte carniceira faz parte da cela. Sombra carcerária, véi, morro, conviva com ela. Sombra carcerária, morro, conviva com ela. Conviva com ela ou siga suas regras. Lei da selva é o bicho, sangue na cele, eles correm no chão. Banho o ambiente, latrocida homicida. Ninguém inocente, todos lá fora. Seguiram seu destino, se aliou ao crime. E o demônio define quem vai morrer, quem vai pra prisão, quem vai levar bala, quem vira patrão. É sempre assim, sempre assim. Difícil a sessão, ou morre na bala, ou vai pra prisão. E se a fita render, vai querer mais, vai roubar um banco. Foda-se a paz, ponto 40 R15. Fuzil de Israel, tomba a polícia, o gerente. Você se faz réu, vende sua liberdade, compra seu sofrimento. Troco lá pela cadeia, outro detento. Humilha sua família, revista obscena. Sistema filho da puta, é triste a cena. Abuso de autoridade, é dia de visita. Kuma contra essa porra, sou eu na fita. De fuga do crime, deixe de lado o canhão. Fita perfeita não existe, é só ilusão. O vulgo do inferno, com certeza é prisão. Muita faca escondida, muito sangue no chão. Não pague veneno, preste atenção no que faz. Se não, véi, cê vai ficar pra trás. Oh, sombra carcerária. Oh, morro, conviva com ela. Jesus Cristo.